Esse é o Segurança Legal, episódio 188, gravado em 13 de fevereiro de 2019. Segurança de Brumadinho. Neste episódio, faremos um paralelo de incidentes de segurança da informação com o incidente em Brumadinho. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá, os nossos ouvintes. Estamos de volta, finalmente. Estamos de volta. Sim, na verdade, voltamos semana passada com um resumo de notícias, mas agora estamos eu e o Vinícius de volta, né? Muito bom, inclusive, né? Estarmos de volta. Senti falta de gravar nesse período, tu não? Ah, cara, sem dúvida. A gente estava naquela de olhando os temas, as coisas acontecendo e, cara, tinha que gravar sobre isso, tinha que gravar sobre aquilo. E assim, né? Foi. Foram as férias. Ótimo, ótimo. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso, vocês já sabem, estamos à disposição pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail, podcast@segurançalegal.com, no YouTube, youtube.segurançalegal.com e também pelo iTunes, além do próprio Spotify. Também não podemos deixar de lembrar, temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no apoia.se/segurançalegal. Além disso, se você é empresário e quer anunciar conosco, também pode nos contatar em podcast@segurançalegal.com. Você pode colar a sua marca aqui no podcast Segurança Legal. Não, e sem dúvida, Guilherme, é bom deixar isso muito claro. A gente está à disposição para vincular, né, propagando no nosso podcast, claro que sempre deixando claro que é uma propaganda, aquela coisa toda, né? Sim, sim. E a gente recebe volta e meia várias empresas querendo que a gente convide um colaborador, ou que fale de um produto, uhum, coisa parecida, mas o engraçado é que quando a gente fala de, beleza, perfeito, mas, né, uhum, vamos fazer uma contrapartida, já que é uma propaganda, né? Sim, aí o pessoal fica quieto, assim, então eu acho que a gente ainda não é atrativo o suficiente, não sei, será que é isso? O pessoal quer fazer propaganda de graça, né? Mas enfim, né? Sim, a gente estava vendo agora, antes de iniciar a gravar aqui, algumas estatísticas do próprio Spotify, né? Já tem gente entrando por lá também. Mas nesse último ano, são várias métricas que a gente tem aqui, métrica do site, métrica do feed e tal, mas a métrica só do feed, nesse último ano nós tivemos 199.959 downloads, né? Só no feed, fora as pessoas que vêm pelo Spotify e pelas pessoas que eventualmente ouvem pelo próprio site. Então, são aí 200 mil pessoas, né? 200 mil downloads. Não, 200 mil downloads, né? É claro que não dá para comparar. Não são 200 mil pessoas, né? Não dá para comparar com outros podcasts mais genéricos aí que tem isso numa semana, num dia. Às vezes mas até a mais, gente tem um público bem específico. Muito específico. Não é fácil conseguir um público assim, né? Num tema tão específico. Enfim, se você quiser ir então diretamente para o tema principal, vá para 26 minutos e 10 segundos. Vamos para o sorteio? Vamos lá, na verdade é para o anúncio do sorteio que nós já fizemos, o sorteio, né? O sorteio é sempre feito antes, né? A gente sempre faz antes. Quem foram então, Vinícius, os dois ganhadores das canecas do podcast Segurança Legal? Ganharam então as canecas o Rosbier Júnior e o Highlander Bonifácio, são os ganhadores das nossas duas canecas do Segurança Legal deste episódio 188. Parabéns então aos nossos dois ouvintes. E você que nos ouve e que quer saber como pode fazer para ganhar uma caneca do Segurança Legal, eu explico rapidamente. Basta ser um apoiador do Segurança Legal lá no apoia.se/segurançalegal em qualquer modalidade e estar em dia com o seu apoio. Ah, mas eu vou iniciar a apoiar neste mês. Sem problema, inicia neste mês, você já entra no sorteio. Ah, eu apoio há um ano e não estou em dia. Não concorre. Tá? Então, basta que esteja apoiando, nem que seja o primeiro mês do apoio, e esteja em dia com seus apoios, e você participa do nosso sorteio das canecas, né? Que é um dos brindes que a gente está sorteando. A gente está mandando adesivos, a gente está mandando para todo mundo que apoia sem sorteio, a gente está mandando os adesivos na medida da nossa capacidade aqui. É. Com as xícaras, com as canecas, desculpa, vão juntos os adesivos também. E à medida que a gente vai terminando as canecas aqui, nós vamos pensar em outras coisas depois. Neste momento, nós não temos nenhum produto à venda, tá? Como a gente não está vendendo caneca por enquanto, porque... teria todo um outro processo aí para fazer essa venda. E quem sabe no futuro, mas agora, nesse momento, a gente não tem. É só vir o sorteio mesmo aqui no Segurança Legal. Certo. Legal. Então, se aparecer caneca à venda do Segurança Legal, não é do Segurança Legal, ou tem ouvinte nosso vendendo a caneca por desgosto de alguma coisa que a gente tenha falado aqui. Ah, vendendo a própria caneca. Vendendo a própria caneca. Assim, não quero mais essa caneca desse podcast. É propriedade dele, ele pode fazer o que quiser. Pode fazer, mas eu vou ficar profundamente sentido se encontrar. A não ser que seja sendo vendido, assim, tu vai no Mercado Livre, caneca de Segurança Legal, sendo vendido a R$1.000 por ser uma raridade. O cara, né? Tá com uma... Aí tudo bem. Por ser uma raridade, tá bom. É, caneca de Segurança Legal e tal. Tá bom. Vamos à mensagem dos ouvintes, Vinícius. A primeira é a nossa insider, a Flávia Domingues, que por sinal foi tua aluna, inclusive, né, Vinícius? Exato, há algum tempo já, né, Flávia? Há algum tempo. A Flávia nos escreve o seguinte: o trabalho que vocês fazem merece todo o reconhecimento. Obrigado, Flávia. É uma satisfação estar apoiando de alguma forma esse trabalho incrível. Vocês são top. A expressão que o Guilherme adora usar, top. Eu adoro, top. Top, sempre toda top. Hora, top. Sempre que tenho oportunidade, divulgo e recomendo Segurança Legal. Pô, muito obrigado, Flávio, muito obrigado. A gente fala desde o primeiro episódio de Segurança Legal que você nos ajuda, né? Que todos os ouvintes nos ajudam muito fazendo a divulgação, passando para os seus colegas de trabalho, né? seus colegas da faculdade, seus alunos, seus amigos, sua família, se for o caso. E a Flávia continua: hoje estou na segurança da informação do Banco AJ Renner, onde a segurança em contas digitais é o nosso principal desafio. Todo dia aprendemos algo novo e serviços novos para atender esta demanda. A equipe de SI já sabe sobre o podcast, ó, é a divulgação que a gente tanto pede. Sou agradecido a vocês por tudo que já contribuíram na minha trajetória de segurança da informação. Parabéns pelo trabalho. Ô, Flávia, muitíssimo obrigado. Obrigado pelo carinho. E a Flávia nos acompanha lá na live, que teremos outra para completar aquela da engenharia reversa. Anunciaremos em breve uma data. Então, muitíssimo obrigado, Flávia, e continue nos ajudando aí na divulgação do Segurança Legal. Forte abraço. Obrigado. A próxima mensagem, Vinícius, veio lá no episódio 181, Introdução ao Blockchain, pelo nosso ouvinte Tiago Souza. O que ele disse, o Tiago? Isso aí, o Tiago diz o seguinte: primeiramente, obrigado por manter essa beleza de podcast para um semi-paranoico em SegInfo. Já recomendei até para uns conhecidos de direito. Olha só. Sobre a leitura de e-mails do episódio, o comentário do ouvinte sobre o gerenciador de senhas. Particularmente, não usaria um serviço web para gerenciar senhas, pois qualquer injeção de JavaScript, como pode acontecer até com a infecção do roteador, pode eliminar qualquer camada de segurança usada depois de acessado. O que ele coloca aqui é a questão do exemplo do LastPass, né? O LastPass, ele faz toda a cifragem e decifragem no lado do cliente, segundo eles escrevem, e você pode verificar. E no lado do cliente, no navegador, a forma de fazer isso é usando JavaScript. Então, o LastPass usa JavaScript. O JavaScript não é uma coisa compilada e que você não vê o que está acontecendo, etc. É um texto, ele é interpretado, então você pode alterar ele. E é muito fácil você entrar no modo desenvolvedor do teu navegador, você pode alterar o JavaScript ali e até conceitualmente brincar com isso, de fazer a senha aparecer e fazer dumps de senhas. É possível, né? O que ele coloca aqui, o Thiago coloca, é a possibilidade de alguém interferir na comunicação, alterar o teu JavaScript, ou seja, quando tá baixando, tá acessando lá o LastPass, alterar o teu JavaScript, e no JavaScript ele fazer então alguma coisa que mandasse a tua senha para algum outro site, algum outro lugar. Uhum. Claro que para fazer isso, uma possibilidade que ele coloca, e a gente tem visto isso utilizado largamente para fazer phishing com sites de banco, né? Essa questão de invasão do modem, do roteador, né? Uhum. Que acaba sendo roteador e modem, né, na maior parte dos casos. Então, se invade o roteador de milhares de vítimas aí, roteadores historicamente, os provedores andavam abertos, né, acesso à internet direto com senha default. E no momento que você altera esse roteador, seja pelo acesso direto, ou seja infectando a máquina do usuário e aí com malware alterando o roteador, você consegue alterar o DNS que ele utiliza e você então consegue, quando ele vai acessar o LastPass, por exemplo, jogar para um outro site e fazer um ataque de man in the middle. É um ataque em que o atacante se coloca entre você e o site oficial e a partir daí ele começa a alterar o conteúdo que tu recebes, inclusive alterando o JavaScript lá do LastPass para conseguir revelar senhas. Tá? Uhum. Claro que isso tem que se juntar isso com um ataque de man in the middle com SSL, que é a parte de criptografia, mas considerando que a maior parte dos usuários não tem nem noção, não consegue nem diferenciar quando a coisa é segura ou não é, realmente há um risco nesse sentido. Então, para usar o LastPass, e eu uso o LastPass, não para todas as minhas senhas, para coisas muito específicas na web, você tem que ter um cuidado muito grande com o teu navegador, os sites que você acessa e o ambiente no qual você está usando o seu computador, esse tipo de coisa. Tá? Uhum, uhum. Então, realmente, essa preocupação que o Thiago coloca é pertinente. E ele coloca ainda, de recomendação, eu já usei o KeePass sincronizando via o R-Sync, mas atualmente uso ComboPass. Criptografa gera a senha usando o PGP mais o Tomb, que criptografa todos os arquivos em um arquivo e eu abri-lo uso espaço encriptado na RAM para manter mais controle, além de precisar me preocupar apenas com as minhas chaves, tá? E aí coloca na follow the keys, o princípio do keys é keep it simple, stupid. É um princípio já muito antigo da segurança da informação. Então, de manter a coisa mais simples possível. Aí tem vários esquemas que a gente pode utilizar. Eu, por exemplo, eu uso o KeePass, é o que a gente recomenda, inclusive, né, Guilherme, já há bastante tempo. Eu uso o KeePass junto com o SpiderOak, por exemplo, para essa parte de sincronização. Mas o SpiderOak tem uma questão, né, Vinícius? Ele ainda não tem duplo nível de autenticação, né? Sim, isso é um problema. Isso é um problema. Eu acabo utilizando o SpiderOak porque eu confio mais no SpiderOak, por exemplo, que no Dropbox. Então, mesmo que ele não tenha o segundo fator de autenticação, que eu espero que muito em breve eles coloquem isso lá pra dentro. O meu que pesa, eu uso uma chave ainda, né? Então, além da senha, eu uso um key file. Então, eu faço a mesma coisa. No caso do KeePass, lembrando que o SpiderOak ele serve para fazer a sincronização entre os dispositivos. Mas no caso do KeePass, eu também uso o KeyFile, né? E esse KeyFile ele não é compartilhado, sincronizado de forma alguma via nenhum meio. Ele fica offline na brincadeira. Sim. Então, se houver algum comprometimento do SpiderOak, que eu tenho uma senha razoável lá, uma segurança razoável, se houver esse comprometimento, o máximo que se pega é o arquivo sem o KeyFile. E aí não adianta tentar só fazer uma força bruta com senha, um ataque de dicionário, porque o KeyFile ele é grande e você... Sabe, estatisticamente, você descobriu o KeyFile que eu uso. É mais fácil vim logo e me atingir fisicamente, vou tomar na cabeça e dizer, entrega o celular e desbloqueia esse negócio e me mostra as senhas, do que o cara tentar quebrar esse negócio. Muito obrigado, então, Thiago. Continue conosco. A próxima mensagem vem do Carlos Eduardo Amaral, lá da Faciltech, que também esteve conosco. Ah, a colega do Diego Costa, que também esteve conosco lá na nossa live. Ele fala sobre a primeira multa lá da GDPR que ocorreu no hospital português. Não, o Carlos Amaral, ele lembra aqui aquela questão do ocorrido no hospital Barreiro, em Portugal, né? Em que houve, em que havia acesso indiscriminado por parte dos médicos aos dados dos pacientes. Tá? E ele, pensando nessa situação que aconteceu lá, ele levanta uma dúvida com relação às regras brasileiras. No caso, seria a LGPD, que entrará em vigor daqui a alguns meses. Ele coloca que, em um caso hipotético, se uma empresa, pode ser um hospital, qualquer outra empresa, e se uma empresa acessar os dados do seu funcionário, que são mantidos na estação de trabalho que a empresa fornece para o funcionário, ou seja, de propriedade da empresa, como é que funciona a LGPD nesse caso? A empresa pode fazer isso? Não pode? Ela comete alguma infração ao fazer isso? É interessante a dúvida dele, porque mexe com dois assuntos aí, né? Um deles, a proteção de dados, e outro, o poder diretivo do empregador no monitoramento dos próprios empregados. Inclusive, eu estou com um livro aqui, uma tese, que é a privacidade dos trabalhadores e as novas tecnologias contributo para um estudo dos limites do crônico do empregador. É uma tese portuguesa, inclusive. A questão é a seguinte, você tem duas áreas que a gente vai precisar fazer aqui no direito. Há uma teoria conhecida aí, que é o diálogo das fontes, o pessoal da URGS aqui, a professora Cláudia Lima Marques, divulgam bastante essa tese, que você precisa estabelecer um diálogo de coordenação entre as várias fontes que regulam aquela situação. No caso, você tem duas regulações, digamos assim, a Regulação Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil e também as regras gerais de trabalho e também a própria jurisprudência e tal, que vem entendendo ao longo do tempo que o empregador pode sim monitorar o empregado, desde que o faça de maneira cientificada, né? Ele precisa saber, né? Deve afastar uma eventual expectativa de privacidade que ele tenha naquele ambiente, aquela coisa toda que a gente sempre fala aqui. Qual é a questão? A questão é que o empregador, quando ele monitora as atividades do empregado, quando ele está trabalhando, ele tem a legitimidade para realizar esse controle, né? Desde que o recurso pertence à empresa, e que ele faça de maneira moderada, que ele não utilize isso para perseguir, que ele proteja o colaborador, a questão da moderação, né, vai envolver, por exemplo, ele não pode perseguir os funcionários, ele não pode tratar os funcionários de forma distinta, ele não pode divulgar os resultados de monitoramento. Por quê? Porque alguns desses resultados, algumas dessas coisas que ele vai descobrir, são considerados dados pessoais. Então, de fato, é um assunto que se fala pouco, que é como a nova lei de proteção de dados vai tocar, né? Vai limitar as atividades de monitoramento dentro do ambiente de trabalho. Se não me engano, a nossa lei ela não tem... pensando aqui, mas acho que não tem algo falando sobre essa relação de trabalho, mas você tem, por exemplo, você pode usar como um legitimador desse monitoramento que a gente chama lá de legítimo interesse, ou seja, você não precisa pedir o consentimento do empregado para monitorá-lo, não, você tem o legítimo interesse para fins de segurança da informação, para fins de manter o seu negócio, para fins de se proteger contra eventuais ameaças, você pode realizar esse monitoramento. Mas ele parte de um caso que é a questão do acesso dos médicos aos dados de pacientes, projetando num cenário que é bem diferente, né? Então, ele percebe aí um eventual problema no futuro, sim, nós vamos ter que considerar a lei de proteção de dados para aplicável ao empregador, mas são situações bem distintas. Eu não sei se eu me fiz entender aqui, Vinícius, mas são questões bem distintas. Sim, não, acho que ficou... Até no primeiro momento eu pensei que isso não tinha nada a ver, sabe? Sim, da minha na minha cabeça aqui. Mas assim, tem aquela questão que a gente já discutiu outras vezes, que é a empresa, por exemplo, tem um proxy, bem, situação bem comum, e ela permite o acesso a qualquer site, não limita nesse sentido. E, inclusive, permite que, por exemplo, no horário de almoço, nos intervalos, o funcionário faça uso pessoal da internet, usando seu usuário e tudo mais lá no proxy, com autenticação e tal. Ele não pode, ainda que o funcionário tenha, por exemplo, acessou pornografia, tá? Claro que ele pode sofrer uma sanção de acordo com o que está na política de segurança da empresa, política de uso dos recursos tecnológicos da empresa. Pode estar lá descrito que ele pode sofrer uma sanção por acessar, por exemplo, pornografia, ainda que seja no horário livre de trabalho dele. Agora, a empresa não pode, por exemplo, expor o site que ele estava acessando, detalhes do que ele estava acessando. Que é a gente, nesse caso que tu coloca, a gente está tratando da proteção à privacidade e à intimidade do empregado, que é algo diferente da questão de proteção de dados pessoais. Proteção de dados pessoais, nem sempre você tem a privacidade violada. Então, o dado pode ser internamente acessível por todos, mas se você tratar aquele dado para, por exemplo, uma finalidade diferente da qual ele foi recolhido, sei lá, transmitir para planos de saúde, dados que eventualmente não poderiam ser transmitidos, você pode afetar daí outros direitos da personalidade do empregado, né? Mas eu diria que no fim das contas, claro, numa primeira reflexão, o empregado ele não pode utilizar completamente a Lei Geral de Proteção de Dados para se proteger do próprio empregador, porque é uma relação jurídica diferente, né? Não é uma relação de consumo, onde você faz com que a Lei Geral de Proteção de Dados conviva com maior harmonia com o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. Isso você consegue fazer sem grandes problemas. Agora, fazer o diálogo das fontes entre essas duas leis é algo muito mais complicado, e a gente vai ter que, a nossa doutrina, né, que é como os advogados chamam, e a própria jurisprudência, vão ter que determinar qual é a extensão e em qual limite a Lei Geral de Proteção de Dados se aplica nas relações de trabalho. Mas, de qualquer forma, Carlos, muito obrigado aí pela mensagem e continue conosco também. E a última mensagem vem do José Michael, por e-mail. O que, que ele falou, Vinícius? Ele diz o seguinte: olá, amigos do Segurança Legal. Sou um seguidor relativamente recente do excelente podcast de vocês, olha só. Obrigadão, José. Passei a acompanhá-los por uma sugestão de uma colega de trabalho, olha só, viu? Viu? A indicação que a gente tanto pede para vocês fazerem, né? Aliás, deixe-me apresentar devidamente. Meu nome é José Michael, estou há pouco mais de 10 anos trabalhando em um banco, no caso Itaú, atualmente como arquiteto de soluções com foco em integração de segurança. Legal. Olha só, legal. Estou escrevendo primeiro para parabenizar pelo ótimo trabalho realizado por vocês. Os temas trazidos são extremamente relevantes. Gostaria de fazer um pedido especial a vocês. Tenho grande interesse no assunto LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Já dei uma estudada no assunto, porém gostaria que vocês explorassem mais o tema, porque, ao meu ver, isso irá afetar profundamente a forma com que grandes instituições devem lidar com os dados dos usuários ou clientes. Isso se a gente tiver LGPD até lá. Agradeço se conseguirem discutir tanto os aspectos técnicos de segurança quantos aspectos legais. Assim, a gente já há muito tempo está preparando pensando nesse episódio. A gente tem alguns convidados em mente, e a ideia seria até fazer mais de um episódio sobre LGPD. E a gente, inclusive, não dá para prometer, mas a gente está, inclusive, planejando uma viagem para ir pessoalmente ir entrevistar essa pessoa que a gente acredita que seria uma das mais qualificadas para falar sobre o tema. Mas a gente não vai dizer quem é, mas a gente, inclusive, está pensando nesse esforço aí de se deslocar, que não fica no Rio Grande do Sul, né, para fazer isso. Né? E o podcast agora envolve avião. E o podcast agora ele tem verba e pode nos permitir, né, realizar esse tipo de investimento. Né? Mas ainda não está nada certo, a gente está no planejamento disso. Bom, e ele continua: outra sugestão de pauta na mesma linha da anterior seria a regulamentação de uso de cloud pública para instituições financeiras pelo Bacen. Tá? Acredito que este seja um tema que envolve também tanto os aspectos técnicos como legais, e acredito ter mais gente interessada. Uhum. E aí, a questão é que nós já tratamos sobre esse tema lá no episódio 151, Novas Regras de Segurança do Banco Central, em maio de 2018. Então, essa questão, José, basta você então ir lá no episódio 151 que a gente tratou sobre o tema lá, e eventuais dúvidas, por favor, nos encaminhe que a gente pode responder. É, aí pode dar até início para um outro episódio. Quem sabe, né? Dependendo do que for levantado e tal, que a gente vai vendo aí. E ele continua: deixo desde já meu agradecimento e dizer que já sou um grande divulgador do podcast para meus colegas que têm interesse nesse tema. Parabéns pelo trabalho e obrigado. Obrigado a você, José. Muito obrigado. Pelo teu contato, por estar divulgando o podcast, pelos elogios que nos fizeste. E a gente está sempre aberto aos nossos ouvintes. Muitíssimo obrigado, um grande abraço. Muito obrigado. Bem, então, Vinícius, vamos agora ao tema, trocar trilha aqui para o nosso assunto principal. Bem, Vinícius, é o ano de 2019, não tem sido tão fácil, né? Nós enfrentamos aí nesse início do ano uma série de tragédias, e até a gente pensou bastante antes se a gente iria falar sobre esse tema e fazer essa relação, até para que a gente não parecesse, para alguns, eventualmente oportunistas. Oportunista ou até mesmo desrespeitoso, né? Ou eventualmente leviano, talvez, por tratar de um tema que envolveu tantas mortes, né? Mas a gente acredita, e quando a gente começou a delinear esse episódio aqui, a gente acredita que dá para fazer um paralelo muito interessante entre um incidente ambiental e que envolveu inclusive vidas, com certos incidentes de segurança, porque no final das contas nós estamos falando de segurança de maneira geral, não da informação ainda, segurança física propriamente. Uhum. Mas dá para fazer um paralelo bem interessante. Antes até mesmo da gente ir para falar um pouco mais sobre o tema, entre as tragédias de 2019, a gente teve aí a morte de um jornalista que a gente admirava bastante, que a gente gostava e escutava quase que diariamente aí, que foi o Boechat. O Boechat foi um susto, cara, e impactou bastante, assim. Então, eu fiquei bem chateado também. Pra quem acompanhava, eu fiquei bem chateado. Não, obviamente a gente não conhecia ele pessoalmente, mas eu costumava escutar ele com bastante frequência, e quando é assim a pessoa acaba fazendo parte do nosso dia a dia, e a gente tá vendo a comoção toda que tá gerando a morte dele, né? Sim. Então a gente não poderia deixar de lamentar e prestar, vamos dizer assim, a nossa solidariedade aos colegas dele e à família dele, que não devem escutar o podcast, mas não é o problema. O que importa é o nosso sentimento direcionado a eles. E também é o próprio Boechat, que na minha forma de ver, meus caros, tá? Ele não deixou de existir, ele apenas desencarnou. Mas esse é assunto para outra roda de conversa. Sabe, Vinícius, que eu acho que a gente... eu até te falei isso, né? A gente também entrou no ambiente de comunicação, no mercado de comunicação, né? E a gente também... Nós também somos comunicadores, claro, num nível muito menor, né? Não somos especialistas, não somos jornalistas. Mas nós lidamos com comunicação. E quando a gente vê um comunicador que a gente admirava, e principalmente nesse momento de incerteza política no país, né, de descrença na imprensa, a imprensa tem um papel tão importante, ele é um cara que eu acho que vai fazer falta. Mas seguindo, Vinícius... Oi, perdão, te interrompi. E a gente teve também o caso do Flamengo, né? Sim, entre as tragédias desse ano, né? Entre as tragédias, né, que também envolve de novo... avaliações, autorizações e não sei o quê. Uhum. E aí são obras e coisas que são feitas sem o devido cuidado, ou é feito com cuidado, mas sem a devida manutenção. Aí a gente tem a questão de Brumadinho. Poxa, interesse econômico muito forte na mina, obviamente. É um dos principais produtos de exportação do Brasil, né? Sim, sim. Exporta para os maiores... compradores do mundo, que é a China, né? Então, a gente vê essas coisas todas acontecendo aí e o impacto... E aí, acho que a partir daí a gente começa a puxar a questão da segurança, uhum, né, Guilherme? Uhum. Eu vou entrego para ti de volta. Quando os incidentes de segurança... E agora tanto os de os de informação, quanto incidentes como esses do Flamengo e Brumadinho e outras, Mariana e coisas assim, eles nos chamam a atenção pelo tamanho do impacto. Uhum. Em insegurança da informação, a gente tem algo muito semelhante. Sim. Às vezes a falha foi grave, mas o impacto foi pequeno. Aí não chama atenção. Uhum. Ou seja, o impacto, a coisa já concretizada, o prejuízo já causado, os danos já causados, chamam muito mais atenção, e isso já, no, assim, já aconteceu, não tem o que fazer, o impacto está concretizado, do que você se preocupar com as vulnerabilidades ou os riscos antes de qualquer coisa acontecer. Uhum. É sempre depois que a gente se preocupa. É. Há uma tendência, né? A gente lida muito mal com risco, né? De maneira geral. Sim. Tanto com risco físico quanto risco digital. No país, dá para se dizer que a gente tem um atraso institucional muito grande, né? E esse é um dos problemas que a gente vai falar um pouco mais adiante, né? Sobre a questão da fiscalização do Estado no âmbito dessas obras. Mas aquela tríade que a gente sempre comenta em segurança da informação, que ameaça a vulnerabilidade e impacto... aplica-se, talvez não exatamente com esse nome, mas o impacto é impacto em qualquer um dos casos, é totalmente aplicável à lógica que se utiliza para lidar com um problema como o que houve em Brumadinho, para evitar que aquele problema acontecesse. A lógica utilizada é a mesmíssima lógica utilizada na segurança da informação. Você quer evitar que um evento ocorra, para isso você atua em cima de situações de desconformidade ou de vulnerabilidade, e você tem situações que podem, que no caso é ameaça, que podem influir naquela vulnerabilidade e causar um impacto. A grande diferença... Fala, conclui primeiro. Não, a grande diferença apenas, e eu acho que não sei se a gente já fala sobre isso agora ou depois, mas a grande diferença é que no âmbito da tecnologia da informação... nós não estamos acostumados a ver impactos tão grandes assim envolvendo a morte de tantas pessoas. Via de regra, os impactos na tecnologia da informação, eles são mais direcionados a impactos financeiros, a parada de serviços, e o ser humano, ele é afetado indiretamente, às vezes, por fraude. Por enquanto, né? Justamente, por enquanto. A questão era essa, e a gente até comentava sobre isso ontem, né? Me parece, e tu até lembrou muito bem, a gente está num meio termo, a gente está mudando esse paradigma para caminhar para um paradigma que incidentes de segurança da informação tenderão cada vez mais a afetar vidas humanas. E aí, uma junção entre esse, ou aquela diferença que havia entre o ambiente físico e o digital, fica cada vez mais nebulosa essa diferença. E dizer o seguinte, cara, tanto se aplica assim... os mesmos termos que utilizou, que o Charles Fliger, autor do livro Security in Computing, que, se não estou enganado, já está na sua quinta edição, ele usa como exemplo, né, como analogia para explicar essa questão da ameaça, da vulnerabilidade, do impacto e do controle. Ele usa justamente uma represa. Uma barragem. Tem o desenho no livro dele. Tá? E como eu usei ele como parte das referências para as minhas aulas, eu acabo utilizando, inclusive, o desenho da barragem nos meus slides. Tragicamente, agora, reproduzido uma situação real. Sim. Aí que é... Em mais uma situação real, que é Brumadinho. Né? Já teve Mariana, agora Brumadinho. São aquelas coincidências que são terríveis, né? E aí o Fliger coloca o seguinte, coloca lá uma barragem, essa barragem tem uma rachadura, ela tem um certo volume de água que ela está barrando, que ela está segurando, então embaixo da barragem existe, na parte, no outro lado da barragem, né, obviamente no nível abaixo da água, existe uma casa. Isso está lá no livro do Fliger, desenhado, tá? E ele coloca assim, ó, qual é a ameaça? A ameaça é a barragem se romper. é uma ameaça, entende? Se essa ameaça pode se concretizar ou não, aí depende de vulnerabilidades. Uhum. É, e quais são qual é o adversário que você está considerando. Então, por exemplo, se for uma... Se a gente considerar uma guerra... bateria antiaérea ali, interceptar míveis, mísseis e coisas parecidas, porque você poderia usar isso para derrubar a barragem. Mas isso, aí é um outro tipo de ameaça, né, que não tem nada a ver com o acidente que aconteceu. Uhum. Mas a vulnerabilidade que a gente teria aí seria, por exemplo, que o Figueiredo usa no livro, seria uma rachadura na represa, uhum, na barragem. No caso de Brumadinho... Nos relatórios aí que acabaram sendo comentados amplamente pela mídia e com bastante detalhe pelo The Intercept, eles colocaram... existe um relatório apontando, por exemplo, que os drenos que deveriam estar drenando, né, imagino eu que água, umidade da estrutura da barragem em si, né, uhum, estavam secos, ou seja, não estavam funcionando, estavam entupidos ou coisa parecida. Que havia formigueiros. Eu não imaginava que formigueiro podia ser uma coisa tão crítica para uma barragem, uhum, sabe? Uhum. Mas, pelo visto, pelo que está no relatório, a coisa é. Ou seja, as formigueiras vão cavando túneis extensos lá dentro e aquilo vai tornando mais porosa a terra e a água penetra, o dreno não drena, uhum, e acontece o que aconteceu. Talvez. Uhum. Que a gente não sabe ainda, é importante que se diga, o porquê que a barragem se rompeu. Uhum. Não se sabe ainda. Uhum. A gente não tem esses comentários desses laudos e tudo mais. Então, essa é a vulnerabilidade. Tem a ameaça, que é a possibilidade de vazamento, de rompimento. A vulnerabilidade, que o Figueiredo coloca lá, que é a rachadura. E o impacto em potencial. E o Figueiredo descreve ali o mesmo impacto que aconteceu no caso de Brumadinho e no caso de Mariana, que é atingir as residências das pessoas, então matar as pessoas como aconteceu. Uhum. Já passou de 300 pessoas, são quase 400 pessoas, né, entre mortos e desaparecidos, são 400, se eu não estou enganado, ou muito próximo disso. Uhum. Então, daí tem esse impacto das vidas humanas, né, tem um impacto da própria natureza, o meio ambiente, os animais que eram criados... Uhum. Para a cidade, então é uma coisa horrorosa. E aí você, tendo ameaça, vulnerabilidade, impacto, fazendo uma estimativa, você estima risco. E para você zerar o risco, e é o que o Figueiredo coloca lá, a única maneira é você zerar alguns desses elementos. Uhum. Ou você tem... garante impacto zero, tu não vai conseguir, não tem como tu fazer impacto, mesmo que não tivesse ninguém lá, mesmo que o refeitório, sede administrativa da Vale, casas, pousadas, etc., não tivesse no caminho da barragem, né? Ainda assim você teria impacto econômico, impacto ambiental, teria uma série de outros impactos que não teria, então não teria impacto zero. Uhum. Teria como reduzir o impacto, mas não zero. Você teria como reduzir, eliminar vulnerabilidade? Talvez não dê para eliminar a vulnerabilidade, uhum, você, uhum, tem que controlar ela. E exatamente isso o Perfliger coloca no livro, nessa analogia ainda. Em que, havendo uma vulnerabilidade, você tem que identificar ela, você aplica um controle, uhum, para você eliminar ela, se for possível. Né? Vamos matar as formigas, vamos eliminá-las, se for possível. Matar as formigas, desentupir os drenos, lá, uhum, sei eu. Uhum. Ou mitigá-las. Né? Ou seja, eu não consigo eliminar, mas eu consigo controlar elas de certa forma. E aí você consegue, então, controlar o risco que você tem. Tá? Para evitar que a coisa venha a se concretizar. Uhum. Então, a analogia que o Figueiredo usa é exatamente a da ocorrência em Brumadinho, Mariana, é exatamente. Basta procurar no livro dele, vocês vão encontrar. Sabe que há uma outra aproximação que a gente pode fazer, que é a questão do meio ambiente. Se fala, eu já vi autores falarem sobre a ideia de ecossistema digital. Então, nós temos o ecossistema físico e nós temos o ecossistema digital. Qual é a utilidade dessa consideração? É que quando você... um ecossistema, ele é muito dependente dele mesmo. Então, você, no caso de Brumadinho, você não tem só a questão... somente a questão da perda de vidas, mas você tem um impacto ambiental que vai fazer com que os rejeitos chegarem no rio, aquele rio vai ser morto, os peixes vão morrer, os peixes comem as larvas do mosquito, o mosquito ataca as pessoas ficam... Você tem uma série de consequências, algumas delas até imprevisíveis, que afetam este ecossistema, ou seja, um evento desencadeia uma série de outros impactos negativos. No ecossistema digital, isso também ocorre, se a gente for fazer um paralelo com o vazamento de dados, você tem num primeiro momento as pessoas afetadas, né, seus dados vazaram, mas você tem uma série de outros impactos, você tem uma série de outros problemas, por exemplo, você tem a situação de criminosos que podem utilizar aqueles dados no futuro para crimes, para fraudes, as pessoas vão continuar sendo afetadas, no final das contas perde-se a confiança no ambiente digital. Então essa aproximação é feita, e também no caso de Brumadinho, você não consegue evitar que aquele impacto vá continuando, né? Você não consegue rapidamente, ou por um custo praticamente impossível, limpar tudo aquilo, limpar o rio, a não ser em um longo tempo e com um custo absurdo. E na internet também tem um pouco disso. Quando o dano ele se espraia, quando o dano ele se pulveriza, é muito difícil reverter aquela situação. É muito difícil você, se não impossível, retirar todos os dados das pessoas que vazaram em todos os incidentes que ocorreram. Não tem como se fazer isso, né? Então, eu te dou um exemplo. Essa irreversibilidade do dano. Eu te dou um exemplo do caso da Equifax. Vocês estão lembrados? A gente gravou sobre Equifax, inclusive. Eu vejo aqui. Qual foi o episódio? Vai falando que eu vou vendo aqui. O caso da Equifax teve vazamento de dados, se não estou enganado, de mais de 140 milhões de consumidores americanos, né? De pessoas físicas. 134. 134. Uhum. E aí o que aconteceu? Os dados vazaram, então vazou... O Social Security Number, que seria para nós o CPF, né, o equivalente, você faz tudo com ele, e N outras informações. E aí depois do vazamento, teve audiência no Congresso, teve no Congresso americano, o CEO ele teve que pedir para sair, né? Renunciar, talvez. A gente pede demissão, é isso? É. O termo jurídico aí correto. Sim. A gente pede demissão, você, né? Então teve que pedir demissão e aí eles prometeram que iam dar... tentaram primeiro vender um serviço de proteção ao crédito para as pessoas que foram atingidas, desde que elas não entrassem na justiça contra eles... E depois eles retiraram esse condicionamento e disseram que iam prestar esse serviço. Só que eles vão prestar esse serviço por quanto tempo, entende? Você pode prestar esse serviço se eu não tô enganado, foram 4, 5 anos que eles iam oferecer. Agora eu tô chutando a minha memória, tá? Mas mesmo que eles tivessem 10 anos, quanto tempo vive uma pessoa? 10 anos? Compreende? Tu vai fornecer, tu causa esse tipo de dano e aí tu vai... os dados delas estão comprometidos, não tem como trocar o Social Security Number deles lá, a gente não tem como trocar o nosso CPF, vazou. E aí essas informações são utilizadas massivamente para fazer cadastros e abertura de contas e autenticações via telefone para N serviços diferentes. Então... como é que fica isso depois que acontece esse dano? Em Brumadinho, não vamos esquecer que Mariana, como já amplamente anunciado ou denunciado, né, pelos meios de comunicação, Mariana ficou por isso mesmo. Assim, as pessoas, né, não houve multa, não houve punição, diminui o impacto para a empresa, o impacto econômico para ela diminui, não elimina. Continua com o impacto, tem que arrumar as coisas e algumas coisas assim, mas diminui bastante o impacto econômico e aí acaba, vamos dizer assim, legitimando, tirando, né, um pouco do incentivo que deveria ter para que ela empregasse mais esforços para evitar que outras tragédias acontecessem. Mas ainda que eles paguem, ainda que a Vale agora, com o caso Brumadinho, e a Vale também lá no caso de Mariana, né, só que ela era controladora de uma outra empresa, ainda que ela vá lá e dê 100 mil reais, entre aspas, que ela doe 100 mil reais para as pessoas que foram vitimadas pelo ocorrido, ainda que depois ela seja condenada a pagar uma multa, etc., o dano que ela causou é irreparável. Uhum. Principalmente naqueles que perderam toda a sua família, não só todos os seus bens, a sua vida que tinha, mas perderam toda a sua família. E a gente tem esse tipo de dano, claro que, obviamente, gente, por favor, tá? Então vocês entendam os limites da nossa analogia, tá? Toda analogia tem limites. Toda analogia tem limites. E então, assim, esse dano desses vazamentos que envolvem CPF, que envolvem daqui a pouco dados biométricos, que você não tem como trocar, não adianta você só aplicar uma multa na empresa lá, pode aplicar a multa que quiser, entende? Ou dar proteção de crédito por um certo tempo. Cara, vazou meus dados, tu teria que me dar proteção de crédito pro resto da minha vida, entende? Enquanto eu continuar vivo, meu CPF continuar valendo, e talvez até um pouco depois, porque o pessoal costuma usar dados de pessoas que já faleceram para abertura de contas e outras fraudes por aí, você tinha que fornecer esse serviço. Ah, mas vai custar muito caro, vai fechar a empresa. Então toma mais cuidado com o que está fazendo antes, entende? O risco... isso é uma coisa interessante, né, Guilherme? Por que que agora tem um monte de gente se preocupando? Até o nosso ouvinte lembrou lá no... nas mensagens dos ouvintes, a questão do Banco Central, questão do LGPD. Por que que essas coisas estão sendo discutidas? Porque elas podem causar impacto econômico nas empresas. E existe uma nova regulamentação que diz, olha, tem que fazer isso aqui, se não fizer, tu vai ser punido. Yeah. E aí a preocupação que já deveria existir, que não existia, né, ela passa, agora eu vou me preocupar se eu estou informando o usuário direitinho do que eu estou fazendo com os dados dele. E não porque eu sou bonzinho, porque estou sendo obrigado e posso sofrer um impacto lá no final. Coisa que, e aí eu encerro meu longo comentário, tá? Eu te devolvo. Coisa que, sem uma autoridade decente para verificação, no caso do LGPD, né, que fiscalize, sem fiscalização... Não há garantia do impacto, não há garantia da punição, né, no caso de quem não cumprir as normas. E talvez a gente tenha mais uma coisa aí para o pessoal dizer que eu sou LGDPD compliant, né, ou coisa parecida, quando na verdade não é. E basta a gente esperar o primeiro incidente, né? Ah, não, eu sou LGPD ou GDPR compliant, ou coisa parecida. Aí daqui a pouco surge um incidentezinho bobo lá, vaza dados de todo mundo. Sabe, vira mais um selo para marketing do que uma coisa realmente séria. É por isso que a gente criticou a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, que foi feita por meio de medida provisória e na lei, isso foi vetado, né, pelo Temer. Na lei ela tinha uma independência, né, ela era para ser uma autoridade independente, uma autarquia. E a nova MP... ela, na nova configuração da MP, ela foi vinculada diretamente à Presidência da República, né? Então você tem um risco aí de, primeiro, que é uma autoridade pequena, né? Então pensa, você tem muito mais pessoas jurídicas no Brasil tratando dados do que mantendo barragens, né? E no entanto você, proporcionalmente, você tem um número absurdamente menor, e terá com a nova autoridade, de técnicos e de pessoas trabalhando nessa fiscalização. E essa é esse é um pouco a falência institucional que a gente vive, né? E essa foi uma coisa que foi criticada, inclusive, nesse novo governo, né? A questão virou política também, né? Com a questão de Brumadinho, né? Alguns disseram, não, mas o governo anterior deveria ter resolvido isso, não resolveu, e a fiscalização era ruim porque o governo anterior não investiu nisso, né? Não só o anterior, mas todos os passados. E há um fundo de razão nisso também, né? Não, não, há uma série de outras áreas também que o governo anterior não prestou atenção, mas sem dúvida esse argumento ele é válido. Mas ao mesmo tempo, o novo governo também foi criticado porque ele disse, a questão ambiental não é tão importante, a questão ambiental atrapalha a economia, e de fato, né, a questão ambiental e a questão da segurança da informação, nessa nossa analogia, nessa nossa comparação, sim, irão atrapalhar economicamente as empresas, porque elas serão obrigadas a tomar uma série de medidas que, se não forem impostas por lei, elas não tomarão. Vejam, em Brumadinho, elas eram impostas por lei. Você tem uma agência, você tem uma atividade absurdamente regulada, né? Um mercado totalmente regulado, e ainda assim o incidente ocorreu. Então, não, e tem muito dinheiro, né? Tem muita grana envolvida. Muita grana envolvida. Vocês não é uma... Não é uma coisa pequena. A questão econômica até tem outro ponto aqui, mas eu queria tocar rapidamente aqui, Vinícius, numa outra aproximação que a gente faz do incidente, que é a questão da auditoria. Nós, inclusive, na área de segurança da informação, nós fazemos uma série de auditorias, né? A empresa nos contrata a fim de descobrir problemas na sua infraestrutura, fazemos uma auditoria, entregamos para a empresa essa auditoria e ela, a empresa, irá decidir se ela irá tomar as medidas de controle ou não. No caso Brumadinho, isso também ocorreu, né? E me permite aqui, Vinícius, levantar um ponto de uma reportagem da Folha de São Paulo, e eu já jogo a bola para ti depois de ler alguns fragmentos aqui, porque eu acho que é relevante e é parecido também, né? A notícia diz o seguinte: engenheiro que atestou estabilidade de barragem diz ter sido pressionado pela Vale. Em depoimento à Polícia Federal, o engenheiro fulano alegou ter sido pressionado pela Vale para dar um laudo que garantia a estabilidade da barragem 1, que rompeu meses depois e tal. Ele trabalha para uma companhia, né, uma companhia alemã, e foi preso junto de outras 4 pessoas 4 dias após a tragédia. Depois, a soltura foi determinada pelo STJ. Um funcionário da Vale teria interpelado o engenheiro questionando: a empresa vai assinar ou não a declaração de estabilidade? Segundo o relatório da PF, ele declarou ter sentido que a frase foi uma maneira de pressionar a declarante a assinar a declaração de condição de estabilidade sob o risco de perderem o contrato. Olhem como essa questão é delicada, né? Você tem uma empresa... Primeiro que nós temos uma lei no Brasil que regula essa questão de segurança em barragens, a lei 12.334, vou deixar lá no show notes mais por curiosidade, que alguém, se alguém quiser ler, né? Mas a lei regula isso e a lei vai dizer que as empresas precisam apresentar relatórios regulares para a autoridade que faz o acompanhamento. Né? Mas o que aconteceria se a empresa pressiona os auditores, né, de forma a que os auditores fiquem com medo de dar um resultado ou que essa pressão influa no resultado da auditoria para que elas possam continuar funcionando? Essa é uma questão delicada que trata da independência de auditores em qualquer área de auditoria, inclusive da segurança da informação, né? E aí a questão dos interesses, né, Guilherme, que pega, né? Até que ponto você chega o auditor é independente o suficiente para dizer, olha, você não pode fazer isso aqui, ou você deve parar essa operação? E aí, tu tens o auditor que o cliente dele é a própria empresa. E isso acontece com a gente faz auditoria de segurança e com raras exceções, já aconteceu, mas com raras exceções, é o cliente que pede, o próprio cliente é o auditado, ou seja, ele demanda a auditoria para saber como ele está. E aí você tem o interesse do cliente, de uma maneira geral. Agora, mesmo numa situação dessas, tu tem alguns detalhes. Às vezes, tem pessoas dentro da equipe do cliente que não têm interesse em certas... Descobertas. Descobertas. E quando essas pessoas são... Vamos dizer assim, elas determinam... Não, elas determinam a tua contratação... Você fica em uma situação bastante delicada se você está preocupado em, não, eu tenho que manter... O comercial é o primeiro, entende? Uhum. Depois é o meu trabalho, depois a minha franqueza, a minha seriedade no relatório. Então, assim, a gente já viveu, há alguns anos atrás, foi uma situação bem específica, a gente já viveu essa coisa em que a pessoa que negociava e contratava, ela não tinha interesse nos resultados, na maneira como eles apareceram. Sim, ela não gostou do resultado. Isso, ela não gostou porque apareceu problemas que estavam, né, sob sua responsabilidade, e ela não estava aberta a vamos descobrir o que tem, vamos resolver, entende? Então, realmente, e aí você tem duas opções, né? Tu é ético no teu trabalho e no teu objetivo, no cumprimento da tua missão ali, né? E você entrega o relatório, ó, tá aqui, teu caso é esse, tua situação é essa, e tu corre o risco da pessoa não gostar e não te chamar mais, paciência, né? Ou você cede à pressão econômica e você maquia os resultados ou não apresenta com a mesma intensidade, sabe? Deixa... É, isso que é um problema, não é um problema sério, entende? Sim. E aí, aí você tem que ver o que você faz. Que aparentemente, o que nesse relato que pode dar, foi aparentemente que aconteceu, pelo menos com os auditores ainda. É, eles determinaram, que, até onde eu li aqui, que eles assinariam o laudo, desde que a empresa fizesse as recomendações, né, deles para controlar aquelas vulnerabilidades, entre aspas, né, que seriam os problemas estruturais lá da própria barragem. Claro, mas exato, é que nem quando tu faz uma auditoria de segurança e tu diz assim, tu tens esse problema no teu ambiente, no teu software, etc. Tá? E aí o cliente quer assim, eu quero botar um selo, eu quero botar uma declaração de vocês que o meu sistema está ok ou que eu estou ok. Tá? E aí se não, tudo bem. Só que é o que esse auditor diz, né? Tudo bem, vocês têm que fazer isso aqui, né? Vocês têm que corrigir os problemas que foram identificados. E essa declaração, ela é uma coisa daquele ponto em que foi feito o trabalho para trás. Não daquele ponto para frente. Exato. Então, assim, quando a gente é demandado nesse sentido, a gente coloca, não, tudo bem, a gente até poderia fazer, não tem problema. Só que os termos para isso é, olha, no tal dia foi feita uma verificação, foram encontrados, não quais problemas, foram encontrados os problemas foram devidamente corrigidos, não sei o quê, conforme recomendado pela auditoria, pela consultoria e tal, não sei o quê, e até esta data, e deu, que vem dali para depois. Então, é compreensível, por exemplo, é compreensível essa questão do auditor que coloca, não, tudo bem, eu assino o laudo dizendo que está tudo ok, mas você tem que fazer tudo o que a gente recomendou aqui. Sim. É, um outro absurdo aqui foi a prisão dos auditores, né, dos engenheiros, no caso, porque a decisão de implementar ou não aquelas medidas é única e exclusiva da própria empresa contratante. Né? Já pensou num cenário onde os auditores podem ser presos porque eles indicaram problemas e a empresa não resolveu aqueles problemas? É, juridicamente é um absurdo tão grande, entre tantos, que a gente vê aí. A minha explicação para isso, Guilherme, é que para te dar uma resposta rápida, né, para o público, né, você prende mais fácil quem? O presidente da empresa ou o auditor? O auditor, né? É, mas, então... mas é um absurdo. Não há, é claro, né? Eu não tô justificando, tô explicando o que eu acho. Né? Agora é achismo meu. O cara, não, a gente tem que prender alguém para mostrar que a gente está fazendo alguma coisa. Então vai lá, pega o auditor. É muito mais fácil pegar o auditor do que tu pegar o diretores, presidente e tal, das maiores, ou se não a maior empresa do país, entende? Sabe que a gente falou um pouco sobre a questão econômica, né? E a questão econômica de se lidar com o risco talvez seja um dos maiores desafios, tanto na segurança da informação quanto na segurança na questão de barragens, né? A diferença, já falamos isso, mas a diferença é que no caso das barragens, você está lidando com vidas humanas, e um dos... Há também uma peça aqui do Ministério Público, deixa eu só abrir, eu acho que é uma peça do Ministério Público, da Ação Civil Pública, só que eu não consegui ler completamente ela, porque eu tive acesso a ela ontem à noite aqui, mas foi publicada na internet, a gente vai colocar no show notes, e foi indicado que dentro das auditorias internas deles, de verificação de risco, de rompimento, eles tinham projetado inclusive os cenários de impacto. Então eles projetaram dois cenários, né, que seria com as sirenes funcionando e sem as sirenes funcionando. E com as sirenes funcionando, a projeção de impacto morte seria de 1 a 10 pessoas. E sem a sirene funcionando, o impacto morte, que foi o que aconteceu, porque, segundo eles, as sirenes foram engolidas pelo barro, né? Sem as sirenes funcionando, o impacto de morte seria de 100 a 1.000 pessoas. Ou seja, eles sabiam que isso poderia acontecer... e sabe-se lá por qual razão, muito provavelmente uma razão econômica, né? Ou seja, a sua ideia é você gastar o menos que seja possível, juridicamente falando, para atingir o resultado ótimo, né? Economicamente, é o que toda empresa quer isso, né? Quer investir o menos possível, o menor número, né? Para atingir o melhor resultado. Mas só para concluir, a questão é... É muito fácil não gastar com segurança. E a gente vê isso muitas vezes, inclusive com clientes, né? A grande preocupação deles é quanto isso vai custar. Muitas vezes não percebem que o impacto pode ser muito grande e jogam com o acaso, como aconteceu com eles. Não, eu acho que isso aqui não vai acontecer, né? Eu tenho risco aqui, mas eu não vou me preocupar com isso por enquanto e vou suportar o risco. A diferença, mais uma vez, é que não se pode suportar o risco morte de tantas pessoas assim. Fosse uma pessoa, só não se poderia suportar ainda assim. Deixa eu pegar dois pontos que tu colocou de trás para frente aí. Tá. A questão que tu colocou de gastar o menos possível, eu entendo a tua... ser um pouco reticente em usar essa expressão, que ela pode ser entendida como... Ah, aqui ó, eu quero fazer o mínimo. Agora eu tô usando até um tom de voz para dizer assim, o cara que... Ele não está interessado em efetivamente atingir o objetivo de aumentar a segurança. Ele quer só o que eu gasto o mínimo aí para fazer o mínimo que eu tenho que fazer. Né? E tem uma outra forma de usar essa mesma expressão, que é você investir de uma maneira mais otimizada. Né? Sim, você não ficar exatamente. Jogando dinheiro fora exatamente, à toa. Então, exatamente. Como é que eu posso falar assim, Kubá, tudo bem, o que eu preciso gastar de uma forma, não jogar dinheiro fora, mas como é que eu preciso gastar para atingir esses níveis de segurança que eu preciso? Né? Qual é o mínimo, nesse sentido, que eu posso gastar para atingir esses níveis de segurança, sem prejudicar os níveis de segurança e sem também ir para um outro extremo, que seria jogar dinheiro fora. Né? Então, há essa preocupação de gastar de forma eficiente, né? E eficaz. E o outro ponto que tu coloca, e aí trazendo de novo para um paralelo... para um mecanismo de segurança da informação, a questão das próprias sirenes. Uhum. A sirene e o alerta. A gente pode linkar a questão da sirene e os próprios sistemas que eles deveriam ter de detecção da estabilidade. Sim. Ou de monitoramento da estabilidade da barragem. Que era, eu li em alguns relatórios sismógrafos e coisas do gênero. Eles devem ter coisas lá, instrumentos e tudo mais. A gente pode comparar isso com o IDS. Com Intrusion Detection System, sistema de intrusão, ou um IPS, que o pessoal adora, né? Que IPS, né? A moda é IPS, já há alguns anos se fala isso. Ou, IPS ou até é mesmo muito legal. Um DLP. Pra derrubar tua empresa toda da internet. Oi? Ou até mesmo um DLP, o Data Loss Prevention, né? Vazamento data loss de prevention, dados. Né? Então assim, quando você tem monitoramento da tua estrutura, a gente tem que cuidar muito quais são os parâmetros que a gente está monitorando, que monitorar coisa demais não funciona. Você não vai conseguir acompanhar. Tá? E não adianta só monitorar, você tem que vincular alertas ao monitoramento. Tá? Então, aconteceu alguma coisa que saiu fora do normal, não pode ser qualquer espirro, né? Tem que ser uma coisa um pouco mais significativa. Você gera o alerta e esse alerta tem que ser ouvido, tem que ser percebido, tem que ser lido. Não adianta você ter uma ferramenta lá que fica girando monte de alerta por e-mail, que você joga já até numa pastinha separada, porque você não tem tempo de ficar vendo aquele monte de e-mail, e mais tarde acontece um problema, assim, ah, olha só, o IDS achou. É. Ele pegou aqui e detectou o problema. E não adianta também você mandar o e-mail para quem não está verificando ou alerta para uma coisa que não funciona. As sirenes foram... levadas junto pela barragem. Cara, sim. Eu que não sou engenheiro, não conheço nada de barragem. Se eu quero botar sirenes para alertar do rompimento da barragem, para tirar as pessoas que estão no caminho dos detritos da barragem, lá das coisas que vão descer, eu quero avisar elas, eu não posso botar as sirenes no caminho onde elas serão destruídas. É, e eles têm, só te interrompendo... Não me parece assim, né? Assim, eu, uma coisa meio... Meio óbvia, né? Me parece que não seria muito útil isso, né? Eles têm pode... Como não foi, né? Eles têm um conceito interessante que seria essa zona onde o barro desceu. Se não me engano, é zona de autofuga, se não me engano. Ou seja, eles não têm como ajudar aquelas pessoas. As próprias pessoas que têm que, por si... salvar, claro, sua própria vida, e aí o que tu faz? Tu constrói um refeitório. Uhum. E a sede administrativa da empresa ali. É. Cara, não dá pra entender isso, sabe? É uma lógica estúpida, assim. É uma lógica estúpida fazer uma coisa dessa. É você botar tu põe o refeitório nessa área, e aí será que sirene... As sirenes estão adequadamente posicionadas, então... Você está gerando alerta como no teu sistema? Ah, eu tenho luzinhas no meu data center que piscam. Ah, tem alguém olhando isso? Sim, tem alguém mesmo, checando essas luzes? Tem alguém recebendo isso? Ah, então é melhor a gente avisar. Assim, eles poderiam ter um cadastro das pessoas, o telefone das pessoas. Vai ver, até tem. Que estão na zona de risco, que se inscreve, que nem a gente tem para defesa civil. Tu pode cadastrar lá. E os caras poderiam receber um alerta no celular, uma ligação, um negócio automatizado, assim, grana para isso esses caras têm, né, cara? Então... o que eu ia dizer, né? A diferença entre você ter ou não dinheiro para gastar em segurança da informação, né? Eu comentava antes, é possível gastar zero com segurança? A depender do caso, sim, é possível gastar zero com segurança, né? Agora, você tem outros recursos empresariais que não é possível você gastar zero, senão você não funciona. Sei lá, energia elétrica, você pode atuar para otimizar, gastar menos. Você vai ter que gastar com energia elétrica. Né? A questão é que o gasto com segurança, você não vê. Né? As pessoas que estavam lá abaixo da barragem, elas não têm condições técnicas, assim como em um ambiente computacional, elas não têm condições técnicas, a grande maioria, de avaliar se aquele ambiente é seguro ou não. Né? E aí emerge... aquele conceito que nós tratamos lá no episódio 13 com o professor Pedro Rezende, do teatro da segurança. Né? E é interessante porque se aplica aí também essa questão da segurança na barragem, também é um teatro de segurança, só que nesse teatro o governo também participou porque ele não fiscalizava ou fiscalizava por uma série de razões, inclusive financeiras também, o governo não tem dinheiro, né? Ele não conseguia fiscalizar. Então você tem um teatro que envolve o próprio governo, o próprio Estado, você tem uma lei que regula tudo aquilo, só que por causa de um problema institucional, o Estado não consegue fiscalizar e ele também atua nesse teatro, né? Sem dúvida. Ele faz parte dessa confusão aí. E a mesma coisa nós teremos na questão da LGPD. Sim. Se for só teatro... A gente não vai ter fiscalização. Não vai ter punição adequada, não vai acontecer. Não vai ficar por isso mesmo. E isso gera, e isso é ruim por dois aspectos. Pelo aspecto da segurança mesmo, que não é atingida, o que se imagina que é o desejo, né? Uhum. Aumentar a segurança das pessoas, tudo mais, aqui, dos dados delas. E se imagina que a intenção seja essa. E por outro lado, isso cria, dentro das próprias empresas, uma cultura que para, muitas vezes, o cara o CSO, né? O cara da segurança, para falar de uma maneira mais genérica, o cara da segurança, o cara da TI, gera problemas para ele. Por quê? Aparece uma nova demanda. Aí ele é uma pessoa consciente, ele já se preocupava com isso antes. Bom, agora eu vou conseguir convencer a diretoria da empresa que eu preciso mais investimento nessa área aqui dentro. Ou que a gente tem que cuidar melhor nossa equipe de desenvolvimento, a gente tem que cuidar melhor os termos de uso dos nossos aplicativos e por aí vai, tá? E aí, tá, ele consegue provocar uma reação, assim, já, o pessoal começa, ok, tem lei, tem isso, tem aquilo, vamos fazer. Aí ele consegue começar a fazer isso. Aí o governo não fiscaliza. ou fica por isso mesmo, não tem punição nenhuma, tu não vê as coisas acontecendo, que nem aconteceu com esse hospital lá em Portugal com relação à GDPR. Uhum. Tu não tem, o exemplo da coisa sendo aplicada, tu não tem a garantia que isso vai ser aplicado. E em dois toques, a empresa se acomoda. Uhum. E aí o cara da segurança, o cara da TI, etc., ele se vê até meio desmentido, assim, ah, tu viu, não deu em nada aquela confusão toda lá, né? Sim. E aí quando vem uma nova regulamentação, o pessoal já fala, não, isso aí, cara, isso aí vai ser assim, vai ser assado, vai vir alguém aí, vai perguntar se a gente tá... Sim. Se a gente tá... dizendo para as pessoas que a gente monitora elas, e se não, se tem coisinhas, se uhum. a gente desativa o usuário, eles colocam uma marquinha numa caixinha, vão embora, dizem que a gente está certificado e vão embora. E, cara, isso a gente vê acontecer com outras, em outras situações, né? Uhum. Então, é ruim, não se atinge o objetivo que se deseja e complica a vida do cara que trabalha com risco, com segurança da informação. Uhum. E você tem também a própria índole, né? A gente tem muitos problemas aqui no Brasil, né? E um deles é a falta de cultura de segurança. Eu me refiro especificamente à segurança da informação e uma falta de cultura maior ainda na proteção de dados, né? Na proteção de dados. Então, esse é um dos desafios que muitos especialistas apontam, né? Um dos desafios da implementação do LGPD aqui no Brasil é você não tem cultura de proteção de dados. E você não tem cultura, inclusive, de proteção de privacidade, né? Que é outra coisa, estão muito próximas, mas é outra coisa. Eu já dei esse exemplo aqui, mas novamente aconteceu quando eu viajei para Portugal, cheguei para comprar um chip de celular, né? Agora eu já sei que eles não fazem, mas na primeira vez eu mostrei o meu fui entregar meu passaporte, os caras vão querer me registrar aqui, né? Não registraram nada. Né? Ah, mas alguém pode cometer um crime aqui. De fato pode cometer um crime. Mas aí você tem o valor da proteção da privacidade que é muito forte. Ou seja, você tem uma cultura geral de que proteger aquele direito, né, a privacidade, é muito importante. Aqui não. E nós também temos essa questão da cultura empresarial, muitas vezes, ser tomada... Assim, o empresário ele tem que buscar o lucro, isso é plenamente legítimo, não é uma crítica a isso. A gente busca o lucro. Nós buscamos o lucro, mas nós... a gente busca o lucro. Mas nesse exemplo, né, nós não cedemos à pressão do cliente, o cliente não gostou do resultado da auditoria e o cliente não continuou conosco. Ora, é o preço que nós pagamos, né, pela nossa própria reputação, né, por nós fazermos o que eticamente achamos que é o correto. Ele nos contratou, nós vamos mostrar todos os problemas, mas se ele não gostar, vamos apontar o erro que ele cometeu? Sim, nós vamos apontar o erro que ele que nos contratou cometeu. Naquele caso, isso aconteceu uma vez também, não fiquem com medo da gente, né? Mas a questão... Pô, Guilherme, a gente visa o lucro, cara. Tá queimando. Não, mas ele terá exatamente o que ele contratou. Né? Esse é o ponto, né? Então, essa questão do próprio custo de controle, do custo de... Agora deixa eu só fazer uma propagandinha em cima do estrago que tu fez para nossa imagem. Exatamente o que ele contratou. Uma visão independente. Independente, externa, né, do escopo para o qual ele solicitou. Sim. A auditoria, o teste de invasão, a avaliação, etc. O outro ponto aqui, também dentro dessa questão econômica, né, o custo do controle versus o custo do impacto. Mais uma vez, o mercado de segurança ele é diferente de outros tipos de mercado. Né? Vamos imaginar uma situação qualquer, que é um alimento, você produz alimentos. Se você deixar de investir em um certo, sei lá, uma certa área da qualidade do sabor do seu alimento ficará com um sabor ruim e o consumidor, ao consumi-lo, perceberá que o produto não está bom, o sabor está ruim, o sabor piorou, está amargo, doce demais, sei lá o quê. Com a segurança, isso não ocorre, né? Então você, naturalmente, há uma tendência do empresário, do mantenedor do sistema, negligenciar o controle daquele risco, porque está tudo funcionando, né? Com a barragem é a mesma coisa, até ela ruir, ela estava perfeitamente lá, cumprindo a sua função, né? E esse é um incentivo muito delicado, um incentivo econômico muito delicado na segurança da informação, que faz com que os agentes eles não sejam incentivados a controlar o risco, né? Primeiro, porque nós lidamos mal com o risco, tem aquele artigo clássico do Schneier, né? Nós não sabemos, a natureza humana lida muito mal com o risco, né? Vai estar no show notes, tá? Vai estar no show notes. Você acha que aquilo não vai acontecer, uma das questões do artigo que ele coloca, né? Quando você tem o controle do ambiente, você tem uma tendência a achar que aquilo não vai acontecer. Isso é um viés, é uma heurística que se diz, né? Você está dirigindo e você não acha que você irá se acidentar de carro. Agora você entra, algumas pessoas entram no avião e sentem um medo muito grande, né? Porque elas não estão no controle, né? Quando a gente sabe que o carro é muito mais perigoso do que, estatisticamente falando, né, do que um avião. Até porque as pessoas andam muito mais de carro do que de avião. A não ser, é claro, as próprias pessoas que trabalham dentro dos aviões, pilotos e comandantes e coisas do gênero. Então, esse incentivo, ou melhor, muitas vezes não se leva em consideração o custo do impacto, porque as pessoas tendem a acreditar que ele não irá ocorrer. É que foi, acredito, tenha sido justamente o que aconteceu. Não acredito que as pessoas intencionalmente queriam matar aquelas pessoas que estavam lá abaixo da barragem, não. Foi uma negligência no sentido de, não, isso não irá acontecer, não investirei aqui o necessário porque isso não irá acontecer. E tem uma outra coisa, eu já jogo a bola para ti. Até onde eu li, claro, o episódio não é para fazer uma avaliação técnica do incidente de Brumadinho, porque nós não somos engenheiros de Minas e o que o valha, né? Mas até onde eu vi, o modelo de barragem utilizado aqui, ele é o modelo mais inseguro e que vários países já não mais utilizam aquele modelo. Por quê? Porque ele é muito barato, mas ele é uma inversão, né? O perigo é muito tão grande quanto o dinheiro que você economiza. Então, você teria que investir muito mais aí para evitar o risco. A questão é que o risco aí eram as vidas humanas. Exato, aí a questão do quanto tu resolve investir, né? E quanto tu convive com o risco. Vou usar um exemplo bem elementar. Quem dos nossos ouvintes aí é pai, uhum, né, ou mãe, sabe. Vai entender exatamente o que eu estou falando, vai ter o sentimento que eu estou colocando aqui, e os demais vão entender, obviamente, mas talvez tenham que viver a experiência ainda. Às vezes, você se pega pensando assim, vou prender o cinto ou não aqui na cadeirinha? Uhum. Cara, às vezes as pessoas não prendem, eu prendo, tá? Eu sempre prendo o tal do cinto, sempre. Sempre na cadeirinha, nunca fora da cadeirinha, no carro, sempre com cinto. Mas às vezes o custo é um incômodo. Uhum. Tem que virar para trás, tem que botar... Em vez de mandar o moleque ou a menina, senta lá na cadeirinha, né? Uhum. Não, tu tem que ir lá, tu tem que abrir a porta do outro lado do carro, onde está a cadeirinha. Aí você tem que prender o cinto, vai reclamar, você vai ter que argumentar. Não, ó, tu não pode vir de carro sem cadeirinha, não vai sair o carro, sim, daqui, sim. Não vai funcionar. Tá? Então, tu tem que argumentar e não sei o quê. Cara... E os pais já cansam um pouco, naturalmente. Então, tu tens mesmo... E eu vejo isso do lugar que eu moro aqui, eu consigo... Na minha sacada, eu consigo ver o interior dos carros, tá? Uhum. Que passam na frente. Estão ali tomando meu chimarrão e tal, e volta e meia eu tô por ali olhando. Uhum. O que você vê de criança solta dentro do carro, e o carro tem cadeirinha. Uhum. E ela não tá nem com cinto, ela tá solta dentro do carro. Tá em pé, tá no banco do carona com seus brinquedos, tá no colo do motorista. Uhum. De novo, é uma avaliação de risco muito mal feita. Qualquer batidinha a 50 por hora, tu mata a criança, claro, dependendo da posição que ela tá dentro do carro. Claro. Então, só que você tem que investir a tua comodidade, quem sabe. Então a gente é muito complicado, o ser humano é muito complicado em lidar com essa questão do risco. E quando a gente transporta isso para a situação de Brumadinho e por analogia para a questão da segurança da informação. E até o caso dos meninos que morreram lá no Flamengo também, né? Colocados no lugar. Exato, né? Exato. A segurança, como tu já colocou antes, ela é um atributo, alguns chamam de um atributo negativo, no sentido de que ele só aparece quando falha. Uhum. Tá? E exatamente isso, ou seja, se essa represa não tivesse se rompido, se não tivesse pegado fogo no CT lá do Flamengo, do centro de treinamento do Flamengo, que o pessoal chama de Ninho do Urubu, se eu não estou enganado. Acho que sim. Eu não sou muito ligado em futebol, então me perdoem se eu tiver falado errado, mas acho que é isso. Então, se isso não tivesse acontecido, as práticas permaneceriam, os problemas permaneceriam, só que o impacto não se concretizaria e ficaria todo mundo feliz. Agora, vê uma outra coisa, a importância do arranjo institucional, ou seja, do Estado acompanhar, e a questão da cultura. Se em ambos os casos eles tivessem investido muito em segurança, o evento não teria ocorrido. E aí se culturalmente você não é forjado para seguir as melhores práticas, você vai pensar, olha só, eu gastei com segurança e não me resolveu nada, entendeu? Não houve um incidente, mas eu estou gastando demais com segurança, né? Eu gosto dessa questão do atributo negativo, daquele exemplo que tu dá do carro, né? Das rodas do carro bonito. Sim, eu uso muito com os meus alunos isso. Quer que eu fale? Exemplo? Fala, vai. Tá. Não, é que se você vai comprar um carro, eu pergunto pros meus alunos, né? O que tu vai fazer? Tu prefere comprar um carro mais simples, que a aparência dele seja bem normalzinha, assim, não tem nada demais. Mas tu tenha... Hoje o airbag é obrigatório, né? Antes, na época eu fazia isso. Quando comecei a usar esse exemplo, não era. Uhum. Nessa analogia. Tu quer usar... Tu prefere comprar o carro com airbag, com ABS, de repente... Barra lateral, uma proteção lateral. Com barra lateral, alguma coisa parecida e tudo mais. Ao invés de comprar um carro sem isso e comprar um carro com... Lá sei eu, com retrovisor... cromado, com rodas de liga leve, pneu perfil baixo, turbo, raio que o parta, né? Aí é engraçado porque todo mundo, assim, vocês têm que ser honestos comigo, tá? Uhum. E todos eles, né, falavam em comprar um carro sem esses recursos de segurança, entende? E de fato, é aquela coisa do que você não usa, ou seja, eu troquei de carro algum tempo atrás. O carro que eu tinha antes, eu comprei ele com airbag e eu nunca usei o airbag. Entende? Sim. Então, assim, bom, então eu não precisava ter tido o airbag. Não precisava ter comprado o carro com o raio do airbag. E é exatamente essa mesma questão com relação a Brumadinho, os incidentes de segurança. Né? Se não acontecesse, ninguém ia se dar conta e ia ficar como estava. Yeah. Como infelizmente, tragicamente aconteceu, agora sai o pessoal correndo para descobrir onde é que falhou, né? E não é uma falha assim que acontece, olha, a gente fez tudo o que tinha que fazer e apareceu uma coisa nova que a gente não conhecia, sabe? Não sei eu, uhum. Se descobriu um besouro que o bicho lá cava um negócio mega hiper lá. Na aviação, eu sempre cito esse exemplo da aviação quando a gente fala de segurança, né, Guilherme? Em investigação de incidentes. Uhum. A aviação é muito interessante nesse aspecto. Claro que tem gente tentando passar a perna em fiscalização, reduzir custo em manutenção, usar peça que não é que deveria ser utilizada. Mas todo e qualquer acidente aéreo, ele é investigado à exaustão para saber exatamente o que aconteceu. Uhum. E aí, uma vez que você descobre o que aconteceu, sai dali algum tipo de nova regulamentação e tudo mais que todo mundo tem que seguir rigorosamente. Uhum. Então, e aí você vai reduzindo os acidentes, a possibilidade de acidentes aéreos. Eles ainda acontecem. Olha o que aconteceu, por exemplo, que a gente comentou com o Boechat. Acontece, a aeronave estava toda ok. Vocês podem ver, noticiaram na aeronave, estava com tudo ok, estava com todas as revisões, com tudo certinho, estava tudo perfeito. Mas ela não podia transportar passageiro. Tudo bem, mas Ainda que não fosse um passageiro ali, ela teria caído. Ela não caiu porque tinha um passageiro, né? Onde... Sim. E vamos lá. Sempre tem pelo menos um passageiro que é o piloto, claro, né? Então... Claro. Mas enfim, deve ter outras regras ali. Mas o que aconteceu foi... A aeronave, com tudo em dia, revisão, não sei o quê, autorizações, blá, blá, ela caiu. Agora vão ter que investigar para descobrir o que aconteceu. Lá sei eu. Um pássaro bateu. Lá sei eu. Qualquer coisa assim. E tá... Se fez tudo o que tinha que se fazer e ainda assim o acidente aconteceu. Vamos investigar, vamos aprender, vamos procurar evitar que ele aconteça. Uhum. É diferente se ela tivesse toda irregular, o cara não tivesse licença para voar, o piloto não tivesse com suspenso lá, com prevê suspenso para voar e coisas assim. Sim. É, que parece que foi o caso de Brumadinho, ou seja, as coisas não estavam em ordem. Tava tudo fora do lugar. É. Né? Quer dizer, tudo é um pouco forte também, né? Vamos lá. Não, mas você tinha componentes... Haviam coisas... Você tinha componentes... Vários componentes fora do lugar, que estavam irregulares. Inclusive as pessoas então, não logo é uma abaixo, coisa... né? Isso estava literalmente fora do lugar, né? Cara, a empresa botar o próprio refeitório, o centro administrativo ali... Aí tem alguns que dizem assim... mas isso é para mostrar que a empresa se preocupava e confiava... E aconteceu sem que ela tivesse a intenção... Porque senão ela não tinha posto o pessoal lá embaixo, viu? Sabe como quem coloca o próprio a própria cabeça à prova, sabe? Uhum. Aqui, ó... Eu confio no meu colete à prova de bala. Vem cá e dá um tiro que eu vou usar o meu colete enquanto tu... Né? Eu vou usar o colete e tu atira em mim para te mostrar que... Então, alguns usam esse argumento, cara, mas assim, ele é absolutamente falso. Mas é a questão do... Nós, quando vamos avaliar risco, a ISO 27005 ensina a avaliar risco, né? Mas há diversos outros frameworks para isso e nós, em alguns momentos, usamos critérios próprios para essa avaliação, né? Mas o que é muito importante, o peso do impacto, ele é muito forte, né? Tanto que entre risco baixo, médio e alto, você pode ter um risco crítico, que um dos, o componente que vai motivar bastante isso é o impacto, né? Esse impacto pode destruir a minha empresa, matar pessoas e levar todo mundo para a cadeia. Ora, você ou resolve isso... Ou você muda de atividade, né? Porque se você, a sua empresa vai se permitir negligenciar um impacto que vai causar tudo isso, matar centenas de pessoas, destruir o meio ambiente e levar algumas pessoas para a cadeia, você não pode fazer aquilo, porque o impacto é muito mais do que crítico. O impacto é... Eu não sei o que é acima de crítico, mas... Mas daí depende de... visão de mundo, filosofia de vida e tudo mais de quem está envolvido. Eu acho que depende, mais uma vez, correndo o risco até de fazer aquela questão da crítica à cultura brasileira, enfim, né? Mas é impossível não ver isso, né? Que é, e eu já termino com isso aqui, Vinícius, que é a incapacidade atual que nós temos, não sei se talvez sempre tivemos, né? De você ver o próximo, né? De você ver o outro, de você pensar no próximo. Não, mas isso não é do Brasil, cara. Isso não é do Brasil. Olha, cara. Vai no supermercado e vê quantas pessoas estacionam na vaga de idoso e de grávida sem serem idosos e grávidas. Todas as vezes que eu vou no supermercado, eu vejo isso, sabe? Sim. Ou seja, é uma incapacidade de mas isso aí é... Mas isso aí é pelo mundo afora, cara. Isso aí tem N situações aí que... Isso aí não é... Isso não, de forma alguma, eu vejo como sendo uma coisa do Brasil. É uma coisa do ser humano. E assim como a gente encontra seres humanos preocupados uns com os outros em tudo que é canto do mundo, a gente também encontra esses outros que não têm preocupação nenhuma com o seu próximo. Então, assim, não estão nem aí, sabe? Não estão nem aí com relação ao impacto daquilo que fazem, que falam e... Mas isso é geral, cara. Isso é geral. Tanto é. Isso é ética, né? E ética eu acho que você consegue medir e você consegue comparar padrões éticos. Né? E eu, no meu dia a dia, na minha visão de mundo, eu acho que nós temos muito ainda a aprender, inclusive em escola, em faculdade e tal. A própria questão do plágio, que às vezes a gente vê, são padrões éticos que muitas vezes nós fechamos os olhos, né? E que são muito comuns na minha vivência, né? No meu ambiente. Né? enfim. É. Questão do plágio é uma outra questão. É um outro problema. Mas é comportamento ético, né? Guilherme, já da minha parte, para concluir esse assunto, esse tema um tanto mais pesado do que normal, porque depois desse link que a gente fez com esses acidentes todos, né? Uhum. A segurança da informação, agora falando especificamente de segurança da informação, a gente tem que botar os pezinhos no chão no sentido de conseguir avaliar de uma forma clara e independente o risco que existe. E no momento que alguém que é especialista, ou seja, um cara que é engenheiro de barragem, minas, lá sei como é que chama, tá? Ou um cara da segurança da informação, que não necessariamente é a gente, estou falando agora de todos os que trabalham na segurança da informação. Ou alguém, ou quem trabalha, por exemplo, com risco jurídico, né? Que avalia situações e tal. Quando um especialista, né? E eu não estou usando agora especialista no sentido pejorativo que ele mais ou menos ganhou na internet, né? Uhum. Especialistas dizem, né? Quando uma pessoa que tem informação, que estuda aquela área, te diz, ou quando eu te diz, eu estou falando para você, pessoa física, e para você, pessoa jurídica, né? Uhum. Através dos seus representantes, claro, legais. Te diz que há um problema ali e é que aquilo deve ser resolvido, você não diz mas. Ah, mas isso não vai acontecer. Sabe? Ah, mas para alguém explorar essa vulnerabilidade, o cara tem que ser o fulano de tal. Tem que ser o Bruce Lee das invasões. Isso a gente ouve bastante, né? Ah, mas isso é muito difícil. Mas e não sei o quê. Cara, se você pede para se o teu tu fala com o teu médico e ele te diz, meu amigo, tu tens que cuidar da tua alimentação porque senão tu vai ter teu coração vai parar e tu vai morrer. Ah, mas eu moro no Rio Grande do Sul e a gente come muito churrasco. Muito churrasco. Cara, azar, então, se isso é um problema, te muda, sai do estado. Então, se tu procura a opinião de uma pessoa que tem formação, que tem conhecimento, que é reconhecido naquela área que você está procurando, e ela te diz que tal coisa é um problema, tu leva a sério que aquilo lá é um problema. E toma as medidas cabíveis para resolver. Sim. Ou para mitigar, né? Reduzir as probabilidades. Ah, mas isso diz respeito só a mim. Ok, se diz respeito só a você, tranquilo. Se você não tem família, não tem filhos, não tem, eu sei quem quer e acha, né, que você, a tua vida independe das demais, não tem impacto nenhum em quem está à tua volta, tudo bem. Se não quer se cuidar, o médico diz para se cuidar, se não quer, é tua escolha. Muito embora não existe esse impacto zero nas vidas na nossa volta. Não. E agora, quando envolve terceiros, quando envolve a vida de outras pessoas, ainda mais numa escala cada vez maior, tanto no caso das barragens, quanto no caso da segurança da informação, que nós temos sistemas com cada vez mais informação sobre as pessoas, sim, né? Não, internet das coisas, carros, né? Internet das coisas, caramba. Então, quanto mais, assim, quanto maior a possibilidade, quanto maior o impacto possível, e eu tô falando no possível, ou seja, o impacto ainda não concretizado, maior tem que ser a sua preocupação, a sua seriedade em investir na segurança da informação, na segurança da barragem, na segurança dos pneus que você está fabricando e está vendendo, na segurança da produção de alimento, da sua linha de produção do alimento que você vende, para não ter soda cáustica nele, uhum. Segurança do medicamento, para que não seja feito de pura farinha e em vez de ter o princípio ativo que deveria estar nele. Então, você tem que se preocupar com isso. Agora, se a pessoa é um psicopata, ou seja, não está nem aí para a vida alheia e o negócio é o ganho, o lucro a todo custo, inclusive a custo das vidas alheias, aí não tem muito com o que pedir para a pessoa, não se pedir que ela procure tratamento, porque isso aí, né, tem que buscar algum tipo de tratamento. Não tem como a gente resolver só argumentando. E por fim, Guilherme, para encerrar, então encerro assim essa vinculação que a gente fez, por fim, como a gente tem um número razoável de ouvintes pelo Brasil afora, inclusive fora do Brasil, a gente não é um grande veículo de comunicação, mas a gente tem as pessoas, nossos ouvintes que nos acompanham, e a gente deve todo o respeito a eles. Eu digo certamente, claro que posso estar errado, mas assim, quase certeza que alguém conhece alguém, que conhece alguém que faleceu em Brumadinho ou num outro tipo de desastre, né, desse gênero. Sim. Alguém que conhece alguém que conhece alguém. Sim. Que tinha uma vinculação mais próxima com o Boechat, que a gente citou nesse episódio, que a gente... Nós pessoalmente lamentamos bastante a partida dele, assim como eu não acompanho futebol, não gosto de futebol, mas isso não tem nada a ver com relação a gente não ter empatia pelos garotos lá do Flamengo. Então, de novo, esse alguém que nos ouve, que conhece alguém que estava lá, a todos vocês que foram atingidos diretamente ou indiretamente pelo ocorrido, os nossos sinceros sentimentos. E no meu caso aqui, com uma pessoa que tem a sua filosofia religiosa de vida e tal, as minhas preces e orações estão com todos vocês, com as vítimas dessas tragédias todas. Um forte abraço para todos vocês. E o Guilherme, antes da gente dizer até a próxima, o Guilherme quer dar uma indicação aí, né, Guilherme? Sim, sim. Na verdade, são duas, Vinícius. Eu assino embaixo das tuas intenções e recomendações aí também, palavras. A gente falou sobre plágio antes, né? E eu não sei, o algoritmo do YouTube é muito sábio, né? Então, ele nos entrega algumas coisas bem interessantes. Claro, para nos fazer ficar o maior tempo possível ligado ali na plataforma. Não, não inicia outro episódio. Sim, sim. Mas há um professor de... Ele, eu não sabia, fui ver agora aqui quem era ele. É professor de ciência da computação da Universidade da Califórnia. O nome dele é Brian Harvey. E ele tem um vídeo, Vinícius, que se chama Why Not to Cheat. Ah, olha só, não tinha me passado esse vídeo. Não, não passei, eu lembrei dele agora. Eu deixei ele anotado aqui porque eu assisti várias vezes e vou levar essas reflexões dele para a sala de aula. E aí ele traz, por que vocês não devem colar? E traz, o pessoal ri, assim, porque vocês vão afetar a responsabilidade, a reputação da Universidade da Califórnia. Olha, a Universidade da Califórnia é muito grande, não vai ser um cara colando aqui, né? Mas o objetivo, sugiro que vocês vejam, mas dando um spoiler aqui, ele diz, vocês não devem colar ou fazer uma fraude acadêmica aqui, porque vocês passam a ter... Primeiro porque vocês estão se formando, né, profissionalmente aqui. E quando vocês tornam isso um hábito, o hábito de fraudar, né, o hábito de enganar, ele é muito fácil de você se viciar nele, né? Então, eu tô dando de cabeça aqui o que ele diz. E você não deve criar esse hábito, porque se você cola aqui, o que será que você pode fazer depois lá no seu futuro profissional e tal? E fazendo uma ligação com o nosso assunto, eu acho que é um pouco disso, sabe? Nós não podemos criar esse hábito, porque uma vez que ele é criado, esse monstro ele pode tomar proporções muito maiores, né, de negligência, de fraudes, né, que podem impactar no futuro, como você falou muito bem, né? Se é só contigo, tudo bem. Agora, e mesmo assim não é, tá, Guilherme? Oi? E mesmo assim não é. Porque pode parecer que não afeta ninguém, entende? Pode Sim. parecer que tu não é importante para ninguém, que tu não atinge ninguém. Mas o fato que todas as tuas ações acabam atingindo alguém de alguma forma. Claro. Então é bem delicado isso. É. E o outro, Vinícius, a outra recomendação é uma série do Netflix chamada Elementary, que é do Sherlock Holmes, um Sherlock Holmes moderno. Nessa série o Watson é uma mulher, é a Lucy Liu, inclusive. É legal ser uma mulher assim, porque é uma relação um pouco diferente dos dois, né? É uma série muito bacana, de 2012, tem 7 temporadas, 140 e poucos episódios. Eu acabei de terminar ontem a primeira temporada. É legal, o Sherlock Holmes é importante pra gente, né? Caso vocês não saibam, o emblema da nossa empresa, da Brown Pipe, ela é baseada na ideia do Sherlock Holmes, na figura do Sherlock Holmes. Uhum. E é sempre legal, eu gosto dessas séries assim, você desvendar crimes e tal. E tem um componente muito interessante que é da tecnologia. Eu lembro de ter visto há alguns anos, a série de 2012, mas alguns anos atrás, um desses episódios que ele falava sobre hacking e tal. E eu, só que eu não sei qual é o episódio, então tô vendo a série. Assim que eu descobrir, eu vou trazer especificamente qual é o episódio que ele tratava sobre hacking. Mas nessa primeira temporada, ele falou coisas muito interessantes sobre armas impressas, armas feitas em impressoras 3D, um dos últimos episódios. ROMs alternativas em celular, que ele acha um celular. Ah, esse celular aqui, ele tem uma ROM alternativa, vamos investigar isso aqui, não é tão comum. Então tem algumas questões de tecnologia que, pelo que eu estou percebendo, elas vão ir se intensificando dentro da série. Não é um Mr. Robot, né? Que é tudo, gênero, segurança e tal, mas tem algumas coisas interessantes ali, fica essa recomendação. Provavelmente muita gente já conhece, uma série bem conhecida, mas eu que estou atrasado, só descobri agora. Certo? Certo, perfeito. Bem, então agradecemos todos que ficaram e nos acompanharam até o final desse episódio, um pouco mais longo do que o comum, e nos encontraremos agora no próximo episódio do podcast Segurança Legal.